Ao tranco manso, no morito mal tosado, arreio frouxo e um caroneiro que destapa, estampa humilde que se vê cruzando a linha. Pero adivinha, donde vai ladrão de vaca? Será domero o que passa o trote largo, boca latado na bragada ainda veiaca, pelo sombreiro e o olhar bombeando longe. Se não é monge, donde vai ladrão de vaca? E os quadrilheiros de cavalo adelgaçado, quatro matreiros de mirada quase opaca. Se a noite escura de minguante estende manto dentro de campo, donde vai ladrão de vaca? E aquele milico baquiano de policia que volta a guarda numa lazona retaca, põe-se o rumbo do deitador que se abre, mas nunca sabe pra onde foi ladrão de vaca. E o companheiro que veio semear a terra, porque é na terra que a fome se desempaca, anda trilhando, procurando outra seara, colheita rara, donde vai ladrão de vaca? E aquele milico baquiano de policia que monta a guarda numa lazona retaca, conhece o rumo do deitador que se abre, mas nunca sabe pra onde foi ladrão de vaca. Conhece o rumo do deitador que se abre, mas nunca sabe pra onde foi ladrão de vaca. Ladrão de vaca, quem será ladrão de vaca? Ladrão de vaca, quem será? Ladrão de vaca.